Salve, salve, Fora do Eixo, Telefone Sem Fio, estreando seu podcast 2011, de volta da imersão Fora do Eixo Minas. Vários trabalhos do coletivo Forceps está no momento aqui de primeira ação do ano, objetiva mesmo, prática. E para estrear, a gente vai falar de todas as perspectivas aí 2011, tudo que a gente vem planejando aí, tudo que já está articulado aqui na sede também com esse novo momento. E nada melhor do que já trocar uma ideia com novos colaboradores aí que acabaram de entrar, já entraram pegando aqui a mão na massa, numa ação da, que a gente pode considerar da bancada socioambiental aí. A gente está fazendo uns puffs para o Cinebras, então é uma ação do socioambiental e também do Cineclube, ação do Clube de Cinema aí Fora do Eixo, diretamente do Cinebras, do Forceps. E eu vou falar hoje com a Pete, que botou a mão na massa. Salve, salve, Pete. Oi. É Pete, né? Pete, não, foi lá. E o Felipe também, tendo o primeiro contato aqui com o coletivo Forceps, já também dando um gás total aqui nos puffs. Salve, Felipe. Qual é? E a Marcela também, velha conhecida já dos podcasts, distribuição e tudo mais aqui do Forceps. Salve, Fora do Eixo. É nóis. Vamos falar um pouco aí desse trabalho de 2011, né? A gente tava conversando aqui, produzindo e conversando, já articulando possibilidades aí pro Forceps. Eu queria que vocês dois falassem um pouco aí do que vocês viram ano passado, o que trouxe vocês aí pra próxima e agora esse momento aí, o que vocês enxergam de possibilidades também pra frente de encarar esse trampo aí com a gente? Ah, como eu fui vendo desde o ano passado e esse ano tá surgindo mais coisas como a parada do teatro, de vídeo multimídia, como eu falei, já era empolgante de fora, a gente vendo de fora tudo que acontecia, uma coisa que não existe aqui em Sabará, que falta, e a gente que não gosta assim, bastante assim, que a massa gosta, acaba sendo uma opção alternativa muito legal. E aí, estando aqui dentro, conhecendo melhor, participando do jeito que a gente está, é mais empolgante ainda. Então, assim, como vocês falaram, 2011 tem muita coisa vindo. E eu pretendo entrar, participar e somar também. Eu tô achando muito legal. Isso é bom demais saber que a gente trabalha com algumas perspectivas de formação também, tanto de público quanto de opinião, de mudança de comportamento. Fora do Eixo trabalha bem nessa perspectiva de comportamento mesmo. E é legal que às vezes a gente faz umas ações grandes para específicas de formação que não dá tanto resultado quanto esse de vocês, assim, só pelo contato tal, pela aproximação clara e assim, única de vocês mesmo, sem forçar, sem nada. Oh, cara, eu vejo que tipo, o coletivo Forceps, ele abriu um espaço muito grande aqui para Sabará, para cultura, para essa cultura de toda a mídia que possível que você tiver. Eu acho que isso foi bem bacana para aqui, que deu para abrir, né, novos áreas mesmo, abrir a cabeça para as coisas novas, diferentes, de dentro da cidade mesmo. Legal. E a gente pensando nessa coisa de aprendizado, de desenvolvimento pessoal de cada um, de conhecimento e tal, até de absorção, de troca de experiência. E Fora do Eixo vem pensando nessa coisa dessa migração de cada um. A gente vai sempre evoluindo, trocando de trampo, aprendendo novas áreas e tal. E é bom, a gente tem três perspectivas aqui, porque a gente tá. Fofão acaba de chegar aqui também. Uhul, pode crer. Fofão. E a gente. Hoje, agora, nessa roda de conversa, podemos pensar em três perspectivas, que é o núcleo durável, que hoje está passando por um momento de migrar das entregas do Forceps para uma entrega maior, que é a entrega nacional, da Marcela também, que vem do núcleo de colaborador do Forceps, para uma entrega já mais intensa também. Ela também acabou entrando aí na brincadeira dos 40 gestores do Forceps Minas, para ajudar a Bianca lá do Goma na distribuição. E vocês, assim, tendo esse primeiro contato como colaborador, assim, e tal. E a gente vê que é uma coisa que depende de cada um, assim, sabe? É muito solta, a pessoa vem, se entrega e vai desenvolvendo, vai conhecendo novas áreas e tal. Vocês acham isso interessante pra vocês, assim, na vida até profissional mesmo, de conhecimento? Ah, com certeza. No caso de Felipe, por exemplo, que ele fez já curso de vídeo multimídia, que ele tem afinidade, que ele tem afinidade com essas coisas. É uma maneira de entrar num lugar onde ele já sabia que ele tinha afinidade, não só ele, eu, outras pessoas, que já tinha afinidade, mas não sabia nem, às vezes, como começar, por onde começar, com quem começar. E eu acho que o Fossips está abrindo essa porta, assim, pra gente. Eu também gosto um pouco dessa área e de outras, da parte de música, sabe, do que vier pra fazer. Do que vier pra poder fazer, a gente vai estar fazendo. Com certeza ajuda pra gente conhecer outras coisas, aprender até, assim, a gente gosta disso, mas é legal aprender na prática, fazendo. E aqui tem sido o lugar, assim, já percebi isso. Legal, então a princípio, pitch na música, Felipe. Que é a bancada aqui. Pitch. O meu no audiovisual, no caso, igual o Pitch falou, que eu até porque eu nem vi por onde começar. E no Coletivo Fóssil eu vejo que é uma oportunidade de você começar alguma coisa, né? Você dá continuidade a uma coisa que você gosta, então. Massa, Fofão. Depois desse momento de imersão aí também, essa troca de experiência que rolou lá intensa, 5 dias pilhando, sendo bombardeado com informação de todos os lados. Foi muito produtivo aquele momento. O que você tem pra falar aí que isso vai refletir dentro do Fóssil aí? Vai, bicho, o lance agora é trazer pra cá, tipo, potencializar cada vez mais nas suas frentes. Pra manter um ciclo de renovação massa, sacou? Porque hoje eu tô aqui, tipo, coordenação tecnoarte, mas daqui um tempo vai ter que ter outro cara aqui assumindo e tal. E manter isso sempre massa, assim, sacou? No nível massa. Isso aí. Esse que é o plano nosso, assim, pro 2011, sacou? Massa. Marcela, esse momento seu também de mudança de entrega aí, o que você tem pra falar disso? Ué, tá, o ano tá começando de uma forma muito empolgante, né? Porque, assim, são vários projetos para distribuição estadual e nacional. Então, assim, para mim, tá passando desse lance de só municipal e tal, pegando uma demanda maior. É um lance que tá me, assim, pilhando mesmo, entendeu? Então, eu vou chegar já... A intenção, né? É potencializar a distro, tanto no Fóssil quanto estadual, pra daí pra frente continuar pilhando nacionalmente. Rádio Fora do Eixo. Rádio Fora do Eixo. A voz do circuito. Conectar em mídia livre. É, a horizontalidade a gente viu hoje aqui, que a gente tá falando desses diferentes aspectos e funções que cada um tem nesse momento, mas todo mundo aqui acabou de aprender a fazer puff de garrafa, né? Como que foi a experiência aí que vocês têm? Oh, muito bom, é muito prestativo, você junta o útil ao agradável, porque garrafa, igual eu falei, na minha casa às vezes não tem pra onde levar a garrafa, o que fazer, e aqui a gente aprendeu a fazer e estamos aqui sentados em cima deles, super confortável, fazendo o telefone sem fim, então assim, é útil ao agradável. É massa, isso aí tudo em cima da hora pra preparar um ambiente aí pra sexta-feira, que é a estreia do Cine Brasa. Cine Brasa que começou também já tem mais ou menos 2 anos, mas ficou bem na gaveta. Agora demos uma repaginada nele, vamos botar a exibição semanal aqui em Sabará, exibições gratuitas, com filmes autorais, independentes, que são disponibilizados às vezes só na internet, também os filmes lá do B, que tem difícil processo de distribuição. Isso tudo também dentro do Clube de Cinema, que é a bancada do audiovisual do Fora do Eixo. Tamo junto, iniciando essa batalha aqui também em Sabará. Então tá todo mundo convidado aí, todas as sextas, a partir dessa agora, dia 14, todas as sextas, às 8 horas, exibição do Cine Brasa aqui na casa do Zé de Figueiredo Silva. Nosso cantinho também, que teve sua repaginada para 2011, teve uma faxinona aqui. A ONG Leão tomou conta e encabeçou essa mudança um pouco. A gente tá começando com novos ares. Sábado também, a Noite Fora do Eixo, volta a bombar aqui na sede. Vamos tentar mudar um pouco o formato. Apesar de continuar no esquema do acústico, vamos tentar fazer circular mais bandas de fora. A gente já tem os dois primeiros meses uma grade bacana, que é o Luiz Gabriel com a carreira solo, uma estreia também bem recente esse trabalho dele, do Graviola. Vem aí sábado agora. No próximo, em fevereiro, já tem um Linha Dura lá de Cuiabá, fazendo uma entrega do hip hop aqui em Sabará também. Vamos tentar colar na galera do hip hop aqui em Sabará, fazer essa junção aí, criar uma micro rede. E é isso aí, 2011 promete, Grito Rock em março, já bombando, estamos dentro do Grito Rock também. país inteiro, maior evento integrado da América Latina. Então, galera, vamos fazer um brainstorm do planejamento aí. O que mais que falta depois do grito aí que a gente não falou ainda? Tem os campos vindo aí, né? Cheio de novidades também. Com o lançamento do disco do 4, nossa moeda. O que mais? O 4, Fofão, pode falar um pouco desse rolê aí, que vai. O planejamento é previsão lançar no escambo disco. É, tipo, a gente lança o disco no escambo e em seguida a gente sai em tour, né? É, na tour nacional mesmo, fora do eixo, lançando também o Compacto Rec nessa mesma época. E fim do ano a gente tá lançando um doc, né? Um documentário aí do processo de gravação do álbum, que começa agora, já tá na pré-produção. E a gente lança um doc, lançar um documentário que tem aí as imagens da gravação e tal, e imagens de shows no fim do ano. Assim. Massa demais, o lance da nossa sustentabilidade também, o que vai acontecer no escambo é o lançamento da moeda, como o Marcelo falou, que a gente já começou o ano trabalhando com os cards, porém ainda não fisicamente, né, não a moeda física, mas já estamos trabalhando nessa perspectiva aí. E o que mais que a gente tem? Tem a Seda também, a primeira vez que a gente vai realizar a Semana do Audiovisual, que também começou em Cuiabá, só tinha lá até ano retrasado, se não me engano. Ano passado foram 4 sedas no Brasil, esse ano o Fora do Eixo está com perspectiva de 28 sedas em todo ano, durante o ano. Sabará está incluso nessa aí, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer um grande lance aí, Felipe, já te convocando aí para a Seda, Semana do Audiovisual. Que é pra formação, exibição, uma semana bem exclusiva, que é tipo grito rock pra música, é a Seda pro audiovisual. E é isso, vamos continuar, tentar fortalecer o fel do Fora do Eixo aí também, do Forceps, o palco Fora do Eixo também do Forceps, tá? Criar, né? E é isso aí, galera, vamos que vamos com tudo. Telefone Sem Fio também vai continuar nativo, talvez não, a ideia é que em 2011... Essa, a gente tem uma abrangência maior, a gente sai do João apresentando só e ser um programa mais colaborativo, então vocês vão me ouvir menos, encheção de saco, ter a oportunidade da galera fazer os laboratórios, as experiências com podcast. E, então a gente vai ter esse padrão aí do telefone sem fio ser aberto mesmo para os colaboradores, quem quiser fazer essa entrega, pegar, essa semana é minha, tô dentro, bora lá, só tocar o projeto. E é isso aí, a gente continua no conector.forceps.com.br, blog.forceps.com.br, que é onde o telefone sem fio se encaixa melhor como coluna semanal do blog. Também disponibilizado no foradoeixo.org.br/rádio, onde todos os produtos lá da Web Rádio estão disponíveis. E é isso aí, faça seu perfil lá, seja um cidadão multimídia, vamos participar, faça seus playlists, suas mixtapes, vamos disponibilizar, vamos trocar informação, vamos bombar essa rede aí 2011. É nóis, galera, valeu pela presa aí. Obrigada, valeu. É nóis. Ô, velho, você tá igual o Billy Gonzer, cara. Que isso? Conector apresentou Telefone Sem Fio.